Paz do Senhor, irmãos e irmãs, vamos dar continuidade às nossas meditações, a esse momento devocional que temos tido já há 3 anos e meio, um pouco mais. Estamos caminhando para o 4º ano e sermos edificados agora pela palavra. Aproveito para compartilhar com vocês um pedido de oração. Tenho feito um pedido por familiares que estão, uma em processo de recuperação, e o Senhor tem abençoado, e outro ainda no aguardo de uma intervenção. Peço essa oração para os irmãos, são familiares nossos, em São Paulo e em Belo Horizonte. Aproveito também para pedir a você que ore por nós também, pela nossa vida, saúde, ministério, porque o Senhor nos sustentou até aqui, são 34 anos de pastorado, e aquele que nos sustentou até agora há de continuar sustentando e há de utilizar pessoas como você para orar por nós, para nos abençoar também ouvindo a mensagem. Isso é o maior presente que você pode dar, orando por nossas vidas, Pastor Sérgio, Pastora Margarete e missionária Vivian Lopes. Somos nós três que Deus nos uniu para realizar esse trabalho mais na linha de frente. Só que há um número enorme de pessoas orando, um número muito grande, eu tenho certeza absoluta. Nós não temos um hall de intercessores, nem queremos fazê-lo, mas eu tenho certeza absoluta que há pessoas como você que oram por nós e nós estamos agradecidos e pedindo. Continue orando por nossa vida, saúde, ministério. Em segundo lugar, eu quero dizer a você que você pode nos abençoar também ouvindo essas meditações. A missionária Vivian agora está nos presenteando com meditações sobre o livro de Joel. Tudo dos salmos que nós ministramos já foi postado e ela já postou o primeiro capítulo de Joel também. Deve estar para ministrar já o capítulo 2. Então, você abençoa na medida em que é abençoado pela palavra. Você é abençoado pela palavra e isso gera uma bênção sobre as nossas vidas. Então eu quero dizer a você, ouça as ministrações pelo WhatsApp. Se você puder, e você pode, anote isso no seu celular, que é o mais comum hoje, marque ali, lembrar de. Falar com alguém do seu vínculo familiar, ou falar com alguém do seu vínculo de trabalho, ou de conhecidos, vizinhos, falar com alguém pelo menos uma vez por semana, divulgando o WhatsApp para a pessoa entrar nesse grupo. Aí, se ela deseja, ela liga para nós ou manda o seu número e nós a inserimos. Como você conhece o processo. E uma outra oportunidade muito grande, nós não podemos jogar fora, é o blog logos7.blogspot.com. Repito, blog logos7.blogspot.com. Blog logos7.blogspot.com. Aí, comprometa-se você a orar e a divulgar tanto o WhatsApp nesse número, como no blog, porque a pessoa poderá abrir o blog, mas comece por você mesmo, pelo menos uma vez por semana. Ah, pelo menos uma vez por semana eu vou fazer o estudo do livro do Gênesis, que está todo ministrado. Uma vez por semana eu vou ouvir do blog Logo 7 um capítulo do Apocalipse, que a missionária ministrou. Uma vez por semana eu vou ouvir os Salmos. Uma vez por semana eu vou ouvir. Você vai escolhendo o livro da sua preferência, e há muitos ministrados já. E vai lá sempre, uma vez por semana, se discipline nisso, seja edificado. Essas mensagens do blog que estão chegando tão longe e você não pode perder essa oportunidade. E divulgue para mais alguém também. Olha, separe, aí você diz, separe uma horinha por semana na sua vida e ouça ali uma mensagem. E a pessoa pode ouvir quando quiser, como quiser, na hora que for melhor. Então, esse é um presente que você nos concede imenso, porque nós estamos aqui para isso, viver, nosso viver é Cristo. Então, se o nosso viver é Cristo, você nos abençoa divulgando para mais um, só mais um, lembre, só mais um por semana. E, em terceiro lugar, nós estamos a busca, a procura, solicitando ao longo desses anos todos, mantenedores. Então, se você quer ser um mantenedor permanente, entre em contato conosco nesse número e diga: olha, eu quero ser um mantenedor permanente. Pastor, e qual é o valor obrigatório? Não tem valor obrigatório. Você é que define o valor. Então aí você diz: ah, eu posso ofertar permanentemente, para que vocês tenham um orçamento, uma previsão de orçamento, né, para saberem o quanto poderão gastar com alimentação, com médico, com remédios, com saúde em geral, e até alguma outra coisinha da vida. Vocês poderão contar com o meu apoio permanente. Eu vou ser um mantenedor com R$ 30 por mês, eu vou ser um mantenedor com R$ 50, vou ser um mantenedor com 70, vou ser um mantenedor com R$ 100. Todos esses valores são já valores que nós temos, pessoas com esse valor, por isso eu estou mencionando. Mas também temos um querido pastor nosso que oferta 200. Então, isso ajuda a compor aquilo que nós temos, que é basicamente aí um salário mínimo hoje. E permanentemente é isso. Há meses que nesses quase 4 anos que vocês receberam mais, sim, houve meses. Que recebemos mais, isso nos supriu as necessidades. Houve meses que vocês receberam menos, sim, infelizmente, às vezes a pessoa está passando por um processo também de luta, de dificuldade, ou, infelizmente, um ou outro pode esquecer e acaba fazendo com que nós recebamos menos do que isso. E isso compromete muito, irmão. Compromete muito, irmã, no dia a dia. Então, nós precisamos de mantenedores permanentes. Eu estou orando para que Deus, nos conceda mais mantenedores permanentes, como eu disse para você, de qualquer valor, qual o valor que Deus colocar no seu coração. E se você, semana passada ou retrasada, eu falei com uma irmã da nossa denominação, muito querida lá, de São Paulo, e eu perguntei se ela poderia ser uma mantenedora permanente. Ela disse: pastor, nesse momento não dá, mas me passe o seu Pix, porque quando eu tiver oportunidade, eu ofertarei para vocês. Eu achei assim, primeiro, muito verdadeiro, segundo, muito transparente, muito legal mesmo, muito joia em termos de comunhão. E eu passei para ela o Pix, e ela então não será uma mantenedora permanente, porque ela entendeu que não dá para fazer o comprometimento assim, mas disse também que quer participar. Então eu passo para você o Pix agora. O Pix é 247 190 158 16. Repito, 247 190 158 16. E aí vai aparecer, quando você depositar lá, aparece muitas vezes, e pode aparecer, então vai aparecer Pastora Margarete, minha esposa, que deve logo voltar às ministrações, e Pastor Sérgio, né? E eu estou para ir a Caratinga só com uma finalidade, porque se a gente vai, geralmente quando a gente vai em médico, aí é impossível fazer o trabalho bancário, porque você tem o horário do médico e às vezes tem que ficar esperando, vai fazer exame, coisas assim. Todo mundo faz, todo mundo entende. Eu estou para ir a Caratinga para fazer um outro Pix onde na conta eu sou o titular. Mas por enquanto você já tem esse Pix e pode então ser um contribuinte permanente ou um contribuinte eventual quando Deus tocar no seu coração. Tá bem? Eu confio plenamente no Senhor, confio que Deus está levantando uma igreja cada vez mais forte, com mais santidade bíblica. E claro que há lutas, há erros aqui e acolá, mas o Senhor vai ministrar um último grande avivamento para a igreja, um grande avivamento, o maior que já se viu. E por isso eu creio que ele também vai levantar vidas para sustentar obreiros, missionários, missionárias. Eu estou falando aqui desse ministério, mas tem todo o trabalho de cada igreja local, de cada denominação, de cada agência missionária, de missionários espalhados pelo mundo inteiro, hoje, que os irmãos muitas vezes acabam se tornando contribuintes dessas pessoas. É maravilhoso isso. O trabalho avança no mundo inteiro, avança na África e no norte da África, avança em países onde o evangelho é proibido, mas há uma restrição maior, mas o trabalho avança, mesmo às vezes em esconderijos, parece que estamos vivendo 2.000 anos antes, atrás, avança em países já mais conhecidos, próximos de nós, aqui na América do Sul, na América do Norte, na América Central, na Europa, na Ásia, na Oceania, na África. O trabalho avança em todos esses segmentos, por todas essas igrejas, por todas essas esferas. E esse trabalho também está colaborando com um pequenino grão de areia entre todos esses ministérios que estão anunciando o Evangelho do Senhor. Aleluia! Obrigado pela sua atenção nesses primeiros 15 minutos. Eu sempre faço isso no início de cada mês, para que a gente tenha mais pessoas orando, para que a gente tenha mais pessoas divulgando o ministério e que nós temos chamado entre nós, o Ministério Logo 7, mas isso não é o nome de uma agência missionária, não é o nome de uma igreja, porque os três, dois estão em uma denominação, a outra missionária Vivian está em outra denominação, então não temos intenção de plantar nem agência, nem igreja, isso já foi para nós. Agora queremos ir direto ao coração das pessoas. Aleluia! Muito obrigado pela sua atenção e talvez ainda fale uma vez ou duas nessa semana e depois pare por crer que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Vamos então para o Salmo 116. Diz assim a palavra: Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele inclinou para mim seu ouvido e, portanto, enquanto eu viver, o invocarei. Os laços da morte me envolveram e, surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, liberta-me. O Senhor é benevolente e justo, nosso Deus é misericordioso. O Senhor cuida das pessoas simples. Quando já não tinha mais forças, Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu repouso, porquanto o Senhor tem sido generoso para contigo. Visto que me livraste da morte, das lágrimas, meus olhos e meus pés da queda. Andarei na presença do Senhor na terra dos vivos. Conservei a confiança, mesmo quando dizia estou sobremodo aflito. Eu dizia em minha consternação, ninguém é digno de confiança. Como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Custa muito ao Senhor ver morrer seus fiéis. Ah, Senhor, bem que sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me dos meus grilhões. Eu te oferecerei um sacrifício de ação de graças, invocando o nome do Senhor, cumprirei meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia! Aleluia, irmãos, porque essa palavra é poderosa. Disse Deus: haja luz e houve luz. Deus traz à existência coisas que não existem. E situações que estão nebulosas ou mesmo obscurecidas na sua vida, tenha certeza que agora, pelo poder da palavra, só pelo poder da palavra do Salmo 116, pastor? Não, pelo Salmo 116 também, porque ele faz parte do todo da palavra, mas pela palavra do Senhor, agora. O Senhor está decretando, declarando, determinando mesmo: haja luz e todo o processo sombrio que te cerca, todo o processo nebuloso, tudo aquilo que está meio um pouco obscurecido, ou você tem no seu coração agora muitas dúvidas ou outras questões, o Senhor está dizendo hoje: filho, filha, haja luz. E haverá luz até o final dessa ministração. Deus vai espalhar mais da sua luz no mundo e mais do seu sal na terra. Muito bem, irmãos e irmãs, vamos para a segunda etapa da devocional, onde eu faço alguns destaques. No versículo 2, porque inclinou para mim o seu ouvido, e portanto, enquanto eu viver, o invocarei. O salmista repete sua declaração de amor e fé no Senhor, nos versículos 13 e 17. Esse testemunho individual nos revela que a adoração, antes de ser uma expressão coletiva de todos nós, da igreja, é o testemunho pessoal, irmão, irmã, é o seu testemunho. Testemunho pessoal de cada crente, é o meu testemunho. Testemunho pessoal de cada crente que aprendeu a amar o Senhor, reconhecendo a grandeza do seu amor leal e perdoador por todos nós, como diz Romanos, capítulo 5, versículo 8. Portanto, irmãos e irmãs, invocamos o nome do Senhor, na certeza de que Ele nos ouve sempre. Aleluia. Um segundo destaque está no versículo 6. Antes ainda, eu não vou entrar profundamente, mas eu já vivi essa situação de ser cercado por laços de morte. Versículo 3: laços de morte me envolveram e surpreendido pelas tribulações do inferno. Laços de morte já me cercaram e eu já me encontrei em profunda desolação, angústia e tristeza, mas tendo invocado o nome do Senhor, o Senhor me libertou. Aleluia. Então tenha certeza que você pode ser atribulado em muitas coisas, mas o Senhor vai promover a libertação. Está promovendo agora. Eu declaro em nome de Jesus, Ele está promovendo libertação agora. No versículo 6, o Senhor cuida das pessoas simples. Quando já não tinha mais forças, Ele me salvou. Segundo destaque, a expressão simples aqui tem o sentido de semelhante a uma criança. Tá bem? Em sua fé e senso de dependência e confiança do Pai. Por que criança, pastor? Porque toda criança é boazinha? Não. Não se iluda com isso. Não interprete a Bíblia assim, quando Jesus fala do verdadeiro louvor que procede da boca dos pequeninos e outras questões com relação ao ministério infantil, não se iluda com isso. Os pais sabem bem disso, os avós, os tios sabem bem disso. As crianças têm atos de generosidade, bondade já na sua infância e às vezes de até alguma crueldade, de alguma maldade. Então, isso por causa do pecado original, por causa de tudo que esse mundo vem experimentando desde que se afastou de Deus. Portanto, voltando, a expressão simples aqui tem o sentido de semelhante a uma criança, mas no que implica isso, pastor? É que a criança tem um senso de dependência. Quanto mais nova a criança, maior esse senso de dependência. Senso de dependência e confiança no pai. Um bebezinho precisa confiar na mãe, no pai, um bebezinho. Depois vai crescendo a criança, continua dependendo do amor, do cuidado, da mãe, do pai. Como eu disse, dos avós, dos parentes. Então, o que o texto está dizendo é isso, que nós sejamos dependentes de Deus. Tenhamos um senso de dependência e um senso de confiança. Precisamos do Pai. Precisamos do Filho. Precisamos do Espírito Santo. Sem eles é impossível, sem Deus é impossível alcançar a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Aleluia. O terceiro destaque está no versículo 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos vivos. Andar com Deus, meu irmão, minha irmã, é viver em comunhão. Então, o que o texto quer dizer com andar com Deus? Andar com Deus é ter comunhão com Deus, ter amizade para com Deus. Uma amizade leal. Você é leal com seu amigo, assim como ele, Deus, é leal para com você. E há uma confiança recíproca. Você confia nele, está confiando a sua vida nas mãos dele, e ele também entrega a você dons, ministérios, e tem a confiança, a expectativa de que a obra dele, na sua vida, fará com que isso seja transformado num testemunho de amor, num testemunho de luz, num testemunho de sal. Então, andar com Deus é isso, é viver em comunhão, uma amizade leal e confiante com o Senhor. O quarto destaque, são só sete, irmãos. Conservei a confiança, mesmo quando dizia, estou sobremodo aflito. Sequência da ideia. Mesmo sob as mais terríveis e persistentes provações, o crente expressa sua confiança no amor leal e salvador do Senhor. Então, às vezes, nós estamos passando por uma grande provação, mas temos que manter a nossa confiança no amor de Deus, porque Ele é o nosso salvador e o nosso libertador. Eu falei de dois casos familiares, mas não posso esquecer, porque a minha família na fé também, há um amado pastor, pastor Paulo, lá no Paraná, precisa também da sua oração. Põe aí no seu, caderno, né? Acho que só eu uso caderno, ninguém mais. Agora tudo é no celular. Então anote aí no seu celular, põe o nome dele também, sua esposa, precisa da sua oração, né? As famílias de pessoas que nós conhecemos, eu não posso dar todos os nomes agora, mas me lembro de orar por pessoas muito queridas agora, que estão nos acompanhando há muitos anos. Me lembro de orar nessa hora pela vida de pessoas já com mais idade, tios, tias, familiares mesmo, familiares também e amigos, pastores e pastoras, no seu lidar com a mãe, por exemplo, no cuidado que eles têm que ter com a mãe, no cuidado que eles têm que ter com o filho, no cuidado que eles têm que ter com a esposa, no cuidado que eles têm que ter com outras pessoas. Então, nós derramamos no cálice do Senhor agora, enchemos o nosso cálice, melhor colocando, de orações por muitas pessoas. E todo nome que você lembrar, vá colocando em oração e apresente diante do Senhor. Porque todo mundo passa por provação. Agora, uma garantia que nós temos é que mesmo sob as mais terríveis e persistentes provações, nós, como cristãos, podemos expressar nossa confiança no amor de Deus. Porque Ele é leal, Ele é Salvador, Ele é Senhor. Glória a Deus. O quinto destaque, eu dizia em minha consternação, ninguém é digno de confiança. Então, somente o Senhor pode nos oferecer a confiança absoluta. Nós, claro, não entenda mal um texto bíblico, um versículo isolado, porque o pessoal, eu já ouvi tantas vezes isso, as pessoas dizem, maldito o homem que confia no homem, como se nós tivéssemos que andar, preste atenção nisso, desconfiando de tudo e de todos em todo o tempo. Ora, se eu desconfiar de tudo e de todos em todo o tempo, eu vou ficar maluco, vai ter que internar todo mundo. Vai ter que internar todo mundo. Você tem que confiar no motorista do ônibus também, é que você pega, você vai confiar nas pessoas que estão lá fornecendo para você uma medicação na farmácia. Estou lembrando de medicamentos por estar vivendo isso, mas e há uma infinidade de situações onde nós dependemos de alguém e confiamos na entrega que esse alguém está realizando para as nossas vidas. Então a Bíblia não está dizendo para você desconfiar de tudo, de todos, em todo o tempo. O que ela está ensinando é que a nossa confiança maior, ou a confiança absoluta, no que tange a salvação, a direção completa da vida, a santificação, a justificação, a salvação, a santificação, o caminhar na direção da perfeição, na glória, tudo isso só em Deus. Só Deus pode fazer isso. Somente o Senhor pode nos oferecer essa confiança, essa qualidade de amor e de lealdade, esse livramento incondicional. As outras pessoas, nós vamos ter relacionamentos e vamos confiar nelas. Em muitos aspectos. Agora, não é uma confiança incondicional. Você, claro, que com o passar dos anos, com o relacionamento com uma pessoa, vai aprendendo a confiar mais gradativamente, na medida que a pessoa se mostra digna de confiança. Então, você vai convivendo e aumentando a convivência, você vai percebendo que essa pessoa é digna de confiança e vai confiando mais. Muito bem. Só que para Deus a situação é diferente, ele não precisa disso. Embora isso também vá acontecer no nosso relacionamento de comunhão com Deus, ou seja, quanto mais o conhecemos, mais confiamos, isso vai acontecer também, mas nós sabemos que nós podemos confiar nele de modo incondicional, porque ele é o Deus eterno, ele é o Criador do céu e da terra, ele é o Criador de todas as coisas, ele é o Salvador, ele é o Libertador, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o provedor, ele é o sustentador, ele é o consolador. Ele é aquele que nós podemos depositar uma confiança incondicional. Todos os seres, ainda que os vínculos afetivos sejam os mais íntimos, são limitados e oferecem sim uma esperança, mas é uma esperança de ajuda mais frágil do que a de Deus. A confiança em Deus é absoluta, você pode confiar absolutamente em Deus. Agora, com o ser humano, você tem uma esperança mais frágil, porque os outros seres humanos, assim como eu e você, não são perfeitos. Portanto, é uma confiança que possui relatividade, é uma confiança relativa. Ela vai crescendo, pastor? Vai. Em que medida? Na medida que nos conhecemos, sim. Ainda assim, por mais que tenhamos nos relacionado com nosso pai ou a nossa mãe 60 anos, 65, 70 anos, 80 anos, agora, o nosso tio, a nossa tia, 90 anos, aleluia, glória a Deus pela vida deles, nós temos que reconhecer, e eles também sabem disso, se forem da fé, de que eles ainda são sujeitos a algum equívoco. E, portanto, a confiança que nós temos uns nos outros possui um grau de relatividade. Ela é relativa. Ela é mais frágil. Eu não gosto do rodapé quando ele realça muito, eu quero dizer para você que tem a Bíblia, né, que está me acompanhando com a BKJA, não gosto dessa ideia, uma esperança de real ajuda bastante frágil. Não. Nossos relacionamentos, quanto mais firmes em Cristo, eles não são bastante frágeis. Não são. Isso é um engano, um equívoco. E isso gera uma neurose absoluta nos cristãos, por causa dessa incompreensão. Não há esse bastante frágil. É bastante frágil quando você nunca teve contato com alguém e aí você não vai deixar a sua casa na mão desse alguém. Agora, passado um ano de relacionamento, a fragilidade já diminui. Passaram 2 anos, diminui mais. E passaram 10, diminui mais. Se você é um filho, uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, passados 30 anos de relacionamento, vai diminuindo a fragilidade e vai aumentando o grau de confiança. O que nós temos que ter claro é que ainda assim há uma diferença para com Deus, porque a confiança nele é absoluta. Ah, eu vou dar os dois exemplos que eu tenho pedido oração. Agora, o meu familiar de São Paulo, que eu também não gosto de ficar expondo, irmãos, basta nesse momento Não gosto de ficar expondo detalhes, mínimos detalhes, porque isso a gente aprende no pastorado, a não ser que a pessoa nos peça isso. Basta que você saiba que são familiares. E quem nos conhece está acompanhando o processo. Mas uma pessoa em São Paulo está dependendo, na sua fragilidade momentânea, muito da outra pessoa. Aí nós vamos dizer assim: bom, essa pessoa está frágil, ela vai então ficar totalmente abandonada, porque maldito o homem que confia no homem? Claro que não. Ela está sendo acompanhada e coberta pela oração de muita gente. Ela está sendo acompanhada mais diretamente pelo seu esposo. Ela está sendo mais acompanhada pela sua família. Está sendo mais acompanhada e ajudada por algumas pessoas. Então, existe um grau de confiança. Num processo de internação, há um grau de confiabilidade no processo. Total, absoluto, pastor? Não. Total e absoluto só com Deus. Mas você pressupõe que, na dúvida, pro réu. Ou seja, em princípio, você entende que você vai fazer uma internação, essa internação vai ter alguns protocolos de secretaria, vai ver o nome da pessoa, vai dizer os parentes que podem visitar, vai ver a intervenção que tem que se fazer. Há um processo de confiabilidade. Se não, irmãos, parem e pensem só um minuto. Eu não peço mais que um minuto. Senão, você vai sair da porta da sua casa agora. Você tem que sair com um porrete ou com uma arma e sair atirando em todo mundo, porque você não. Atirando em todo mundo porque você não confia em ninguém. E não vai poder ir na padaria porque o pão não deve ser pão de verdade. Botaram lá alguma coisa errada. A carne não é carne de verdade, nada. Bom, então há falcatruas? Há gente trapaceira? Há familiares indiferentes? Há pessoas da igreja pouco amorosas? No entanto, o que a gente espera cada vez mais é que as pessoas, amadurecendo como seres humanos, entreguem-se uns aos outros em serviço e amor. Em amor e serviço. Primeiro, o amadurecimento humano. Segundo, o amadurecimento na fé também vai fazer com que você se doe mais. E aí as pessoas que estão ao redor vão ganhando também mais confiabilidade, porque elas sabem que você está doando. Numa ministração como essa da palavra, você às vezes não está com a Bíblia na mão, está ouvindo, pois no pendrive, está ouvindo no carro, enquanto dirige, está de olhos abertos, mas você está pressupondo que eu estou lendo o texto do Salmo 116 e inteiro. E estou procurando abordar alguns destaques para enriquecer sua vida. Então, vamos ter essa clareza. Confiança absoluta em Deus. Confiança, relativa com os seres humanos. E a gente espera sempre que ela seja progressiva, na medida em que o ser humano amadurece, em idade, no caráter, e também que ela seja progressiva na medida em que as pessoas amadurecem na fé. Aí você sabe que aquela pessoa que está ministrando é uma pessoa, por exemplo, eu tenho um colega aqui, mando um abraço para ele, vai ouvir, pastor Jessé. Eu sei que eu posso sair para um outro lugar, não está. Eu sei que ele ministra na igreja, é uma coisa espetacular. Me lembro do pastor Paulo, do pastor Marcos Altílio, do pastor Demóstenes, me lembro da pastora Eloá Mara, me lembro de gente, de muita gente, irmãos como Sérgio Suriano, como João Nelson, gente que deu a vida para que eu pudesse chegar aonde estou agora, em comunhão com Jesus. Isso tudo aconteceu num processo de progressiva confiabilidade. Está acontecendo no processo de progressiva continuidade. Quem eu não estou mencionando o nome, irmãos, parem e pensem também. É 10 segundos, é impossível, né? Eu lembrei agora da Magali, da Valquíria, do Regis, mas não dá, se eu for, da Flora, não dá. Se eu for mencionar aqui, não, a gente não acaba, né? Então, eu quero deixar isso para você. Eu dizia em minha consternação: ninguém é digno de confiança. Então, preste atenção. Não é digno de confiança absoluta com relação à salvação, à santificação, ao processo da sua justificação, a sua justificação pela fé, a sua salvação, a sua santificação. Desculpa, coloquei em ordem agora, tá bem? Em princípio falei em ordem errada. Então, a confiança para a justificação só Deus, em salvação só em Deus. Santificação só em Deus. Um dia de ir morar na glória só através de Deus. Muito bem. Então só o Senhor pode nos oferecer o impossível, o incondicional, o milagre, só Ele. Os outros seres são seres como eu e você, sujeitos à falibilidade, sujeito a falhas, e por isso nós confiamos sim. Mas sabemos que, hora ou outra, essas pessoas podem errar. E errando, você não vai destruir seus relacionamentos quando a pessoa erra, né? Espero, pelo menos os cristãos que estão me ouvindo, e os não cristãos, às vezes eu vejo melhor atitude do que os cristãos, né? Eu espero que você não saia destruindo relacionamentos quando uma pessoa não fez o que tinha que fazer, não fez a tarefa de casa. Ou então fez mal feito, ou fez errado. Não desista das pessoas. O amor não acaba nunca. Ele tudo crê. Ele acredita que Deus vai operar. Ele tudo espera. Ele tudo suporta. Ele jamais acaba. Essa é a certeza que eu tenho, que o Senhor está gerando isso agora. Uma obra bendita, revolucionária na nossa vida. Uma transformação maravilhosa. O penúltimo destaque, versículo 13: e levarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Sexto destaque: o copo de vinho, que faz parte da refeição festiva de ações de graça, chamado de cálice da salvação. Veja Levítico 7, de 11 a 21, Salmo 22, 26 a 29. Cálice da salvação, da Páscoa, da ceia de Cristo, e que relembra o dia da libertação dos israelitas da escravidão no Egito, é também para nós cristãos um memorial e a celebração do dia em que o Filho de Deus salvou todo aquele que nele crê, por meio do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Mateus 26, versículo 27. E em último destaque, custa muito ao Senhor ver morrer os seus fiéis. Agora preste atenção, tem uma necessária alteração. A BKJA aqui precisa fazer essa revisão. O sétimo destaque, a expressão hebraica literal é, dois pontos, para o Senhor, preciosa é a morte dos seus fiéis. Muitas traduções já fizeram essa adequação, correção, já colocaram certinho a Bíblia Almeida atualizada. Eu recomendo para você. Há outras boas Bíblias também, mas eu quero dizer, o sentido é esse: para o Senhor, preciosa é a morte dos seus fiéis. Olha que coisa linda. Para Deus é precioso. Por que que é precioso? A morte é preciosa? Não, Deus não criou a morte, nem tem prazer à morte. A morte é consequência do pecado, né? Mas quando é alguém, passado o momento do primeiro pecado e o estabelecimento da morte, quando alguém é fiel a ele, o Senhor acaba achando precioso esse momento, porque aí aquele que morre fisicamente nesse mundo, vai dormir e vai levantar, vai dormir e vai levantar e ressuscitar no dia da ressurreição dos mortos. Então Deus considera preciosa a morte de alguém que é fiel a Ele, porque sabe que vai viver com esse filho, com essa filha, eternamente. Eu vou viver com meu filho, com a minha filha, eternamente. Por isso é precioso esse momento. Ele está abandonando essa peregrinação aqui, no deserto dessa vida, e agora ele vai dormir, e depois do dormir, ele vai levantar da morte e vai viver comigo um novo céu e uma nova terra. Por isso, para o Senhor é preciosa a morte dos seus fiéis. E tem o objetivo de comunicar o extremo valor que Deus atribui à alma de qualquer dos seus filhos. Onde também eu falei alma, outro equívoco aqui da tradução do latim para o português, sem a devida consideração de que alma é um conceito posterior, grego, o melhor seria. Você vê, até gente extremamente versada, teólogos, linguistas, mas acontece um erro aqui, outro acolá na vida. Não é por isso que nós vamos deixar de confiar, né? A gente vai só fazendo as adequações necessárias, né? Então, o extremo valor que Deus atribui ao espírito de qualquer dos seus filhos. Porque o pensamento é hebraico, o pensamento é israelita. Então, até quando eles falam de nefesh, de alma, eles não estão se referindo à alma que você está ouvindo aí. Você ouve falar em alma e já pensa, quando você fala de cura da alma, ou quando você ouve alguém dizer alma, isso já vai te remeter a um conceito de que é algo ligado ao seu aspecto cognitivo, intelectual, racional, ao teu aspecto sentimental, à tua afetividade, tudo isso que os gregos dissecaram e fizeram um trabalho melhor do que os hebreus nisso, que eram mais simples. Todavia, como é um salmo, e diz respeito a uma autoria israelita, é preciso que você entenda que quem está escrevendo "Preciosa é a morte dos seus fiéis" está com o objetivo de comunicar o extremo valor que Deus atribui ao ser, que Deus atribui ao espírito de qualquer um dos seus filhos, ao Ruah. Porque Deus considerou para fazer o ser humano a matéria que nós temos aqui, e assoprou a vida em nós. Soprou a vida em nós. Isso é Ruah. Ele soprou. Então ele considera de extremo valor esse sopro, o sopro da vida de qualquer dos seus filhos. Esse sopro de vida está mais ligado a espírito do que a alma. A alma, nesse caso, é mais restrita. Ela é parte do Espírito para o israelita e para o cristão de modo geral. Infelizmente, entrou na igreja há décadas, né? E um pensamento muito tricotomizado, e porque é um pensamento tricotomizado, as pessoas ficam meio que se enxergando por fatias, por pedaços, como se nós pudéssemos reparti-la mesmo, né, em pelo menos três grandes partes, né? Então, infelizmente, isso aconteceu. Tem um valor, pensamento grego, valor espetacular. Eles foram muito mais longe do que qualquer civilização no Ocidente. Eles são o berço da civilização ocidental. Traduza, pastor, da Europa para as Américas aqui, passa a Europa, América do Norte, América Central, América do Sul, Isso com influência, né? Raspando um pouco no oeste da Ásia, tocando lá, como você vê, no Oriente Médio, na África, raspando nesses lugares. Tudo bem? Então ninguém avançou tanto em reflexão como eles. Tem valor? Tem valor. Só que não é o valor israelita. O valor israelita pensa no ser com duas partes. Esse ser que agora habita tem um corpo e tem o sopro da vida. Ponto. Esse ser eu tenho um corpo e o sopro da vida dentro de mim. Tudo que nós pensamos sobre alma, a partir, por exemplo, de Freud, está dentro do sopro da vida. Tá bem? Está dentro do sopro da vida. Até o aspecto cognitivo, afetivo, e é claro que também com a colaboração de alguns elementos da bio, né? Da biologia, aspectos do organismo que constituem e ajudam a constituir, por exemplo, o nosso pensar, o nosso raciocínio, nossa racionalidade, os nossos afetos. Então, pertence ao espírito. Ponto. Pertence ao espírito, porque faz parte daquilo que eu sou e daquilo que eu vou levar para Deus. Vou entregar para Deus, para ser participar do juízo final. É isso que eu vou levar. Mas tem uma participação orgânica também, né? Os neurônios, por exemplo, que vão ajudar. Aí quem pode falar melhor são os médicos, médicas, biólogos, biólogas, que podem nos ajudar mais nos elementos constitutivos. Agora, entenda. Como, entenda mesmo, como princípio para o hebreu as coisas estavam no espírito, no ruá, no sopro de Deus. Sem o sopro de Deus, não há vida. Portanto, não adiantaria nenhum elemento material. O barro sozinho não adiantaria. Não haveria pensamento, não haveria sentimento, não haveria ser ou não ser, não haveria nada disso. Para eles o pensamento israelita é marcado por essa compreensão. Deus criou o corpo e soprou a vida. Acho que agora eu colaborei com você, espero ter colaborado. E ajudado também aqueles que às vezes ficam na dúvida, né? E às vezes aparece espírito, às vezes aparece alma, e no Antigo Testamento, o que que está querendo dizer? Então, espero que a nossa reflexão possa ajudá-lo de alguma maneira ou ajudá-la de alguma maneira. Lembre, para o pensamento hebraico, Deus criou o corpo e soprou a vida. Dentro do soprou a vida está tudo aquilo que os gregos dissecaram e colocaram em repartições, em compartimentos, tá bem? Dentro da vida. Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Em sétimo e último lugar, custa muito ao Senhor ver morrer os seus fiéis. Não, foi isso que eu acabei de falar. Para o Senhor, preciosa é a morte dos seus fiéis. Perdão, já acabei de falar. Então é isso. Concluímos os sete destaques e encerro agora com uma palavra pastoral para você nesse salmo. Mais um salmo para nossa alegria, para o nosso louvor, que fica aí postado no WhatsApp e depois no blog para você buscar quando quiser. Amo ao Senhor. É a proposição. Irmãos, trata de uma canção de gratidão. É bem curto, minha palavra pastoral. Trata de uma canção de gratidão e louvor pela salvação de Israel. Após a vivência de grandes lutas e enfermidades, O cântico expressa a confiança do povo de Israel em seu Senhor. Aleluia. Nem todos eles mantinham a confiança só no Senhor, alguns caíam em idolatria, mas essa era a fé de muita gente importante que você encontra no Antigo Testamento, ao longo da história de Israel. Tá bem? Que em meio a grandes lutas e enfermidades, eles tinham, aqueles que eram fiéis, a confiança no Senhor. Narra a história da intimidade. Narra a história da afetividade entre Deus e o seu povo. Então, essa intimidade e essa afetividade, para eles, ó, vou reforçando, está dentro do conceito vida. Deus soprou a vida. Só quem tem vida pode ter intimidade com o outro. Só quem tem vida pode ter afetividade. Ah, tá, esse é o pensamento deles, é. E os gregos atrapalharam? Não, não é que eles atrapalharam, eles dissecaram, eles colocaram em departamentos, né? Em departamentos. E se você conhece os departamentos, você sabe onde colocar cada coisa. Agora, se você não sabe os departamentos, aí você pode ficar com uma leitura menos abrangente. Então, esse texto narra a história da intimidade e da afetividade entre Deus e o seu povo. O Senhor ouve a voz dos seus servos e por isso eles o invocam. Ele nos ouve, irmãos. Ele nos ouve, irmãs. E então vamos invocar, vamos buscar a presença dele. Ainda que a angústia de morte cerque o homem e a mulher de Deus, o livramento do Senhor é maravilhoso, e nisso são percebidas a benignidade, a justiça, a longanimidade do Altíssimo. Mesmo que laços de morte estejam te cercando agora, enfermidades cruéis, enfermidades do sentimento, tá bem? Do espírito, mas naquilo, agora vou usar o conceito grego, do que nós chamamos de alma, né? Tá? Enfermidades que estão te machucando, que estão gerando feridas em todo o teu aspecto emocional. Então preste bem atenção. Ainda que você esteja passando por essas angústias bio, psico, emocionais, espirituais, o Senhor é maravilhoso e são percebidas nessa ação maravilhosa de Deus, de intervenção, de cura, de dar luz onde há trevas, de pôr sal onde não há sabor, nós percebemos a benignidade de Deus, a justiça, a longanimidade do Altíssimo. Ô glória, ô glória, ô glória! O Senhor é bom para com os seus servos. Ele livra a sua vida da morte e os seus pés do precipício. O Senhor livra o seu espírito da morte e os seus pés do precipício. Agora você pode, se quiser, usar a palavra alma, mas entendendo que o pensamento originário do hebraico é diferente do grego. O Senhor é bom para com seus servos. Livra a vida da morte. Preciso fazer um parêntese de 10 segundos. Como eu estou falando com muitos pastores, pastoras, missionárias, freis, padres, às vezes a gente compartilha nessas devocionais e você pode estar falando, olha, é legalzinho e tal, mas isso aí eu já sei. Claro que você já sabe, que você é um teólogo, uma teóloga, você é um missionário, uma missionária. Acontece que nós temos que lembrar que nós já atingimos, fomos ouvidos mais de 300 mil vezes, 300 mil vezes ouvidos em quase 4 anos. E aí tem gente chegando na fé. E quando você está falando isso, está falando para gente como você, letrada, que domina esses conceitos com tranquilidade, e você está falando para quem está sendo evangelizado hoje. Por isso eu fecho parênteses e explico para você, tá bom? Nisso são percebidas a benignidade, justiça, longanimidade do Altíssimo. O Senhor é bom para com seus servos. Livra o seu ser, a sua alma, se você quiser falar como um grego, ou se quiser falar como um hebreu, o seu espírito da morte. Livra os seus pés do precipício. O salmista caminha na presença do poderoso de Israel e permanece confiante mesmo nos momentos de infelicidade. Então não se trata de ausência de adversidade. Não se trata de ausência de luta, de problema, de dor, de enfermidade. Não se trata de ausência de problemas, mas da presença consoladora e fortalecedora e curadora do nosso Deus. O Salmo revela um desejo que o ser humano tem de retribuir e agradecer a Deus pelo bem que tem feito. E a resposta encontrada para a satisfação desse desejo é o da busca do nome do Senhor, o cumprimento dos votos feitos a Ele. O servo do Deus de Jacó sabe que foi liberto dos grilhões da morte e por isso apresenta-se como uma oferta viva, em ação de graça, invocando o nome daquele que é digno de adoração, a saber, o nosso Deus. O salmista conclui se comprometendo a cumprir os seus votos diante do Senhor, feitos na presença de toda a congregação, nos átrios da casa de Yahvé, em seu poder e para sua glória. Esse salmo, querido irmão, querida irmã, para encerrar, nos lembra o sentido do nosso compromisso e louvor. Agradecer. Louvor é agradecimento pelo que Deus faz. E louvor também é um grau de comprometimento que eu tenho de fazer, assim como Deus faz, promove luz para acabar com as trevas, para retirar as trevas, promove a vida para me livrar da morte, e eu louvo por isso, eu também me comprometo a levar luz onde há trevas e levar sal onde não há sabor na vida. Finalmente, amados, somos libertos dos grilhões da morte. Portanto, louvemos o seu nome e cumpramos aquilo que prometemos a ele. Isso é adoração. Reconhecendo os seus feitos poderosos, eu louvo. Reconhecendo quem ele é, eu o adoro. E essa adoração que reconhece os feitos poderosos do Senhor nos conduz a um engajamento, a um comprometimento em favor da vida plena, abundante e eterna. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu sinceramente tenho certeza que Deus agora e ao longo dos dias, e quando as pessoas forem ouvir isso em outros países, depois de ser postado, depois de ser traduzido, Deus vai operar maravilhas. Ele está operando agora em mim, vai operar em você, ainda hoje que eu vi, e vai operar ao longo do tempo, porque ele faz isso. Ele opera maravilhas. Por isso nós o louvamos, por isso nós adoramos pelo que ele é, louvamos pelo que faz, adoramos pelo que é e amamos. Assim como somos amados por Ele, nós amamos e entregamos a nossa vida a Ele. Ele nos amou e se entregou por nós. Nós o amamos e nos entregamos a Ele. Que Deus te abençoe, te guarde e te encha desse amor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todos, todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.